Nós estamos começando o nosso segundo Obcast, né? Pra quem não acreditou que ia, passar, que ia sair do primeiro, né? Esse já é o segundo, né? Unbelievable. E eu sou o senhor Renato Tarantelli e estamos aqui com com o Marcelo Viola. Mais quem? Com a Daniela Amadeu. E quem mais? E com o Eric Góes, o cara que odeia cosplay antes de tudo mais. Não, na verdade. É mentira. Ele já se vestiu de Naruto no... em um evento de cosplay. Denegrindo minha imagem. Tamo lá. E digo mais, cara, de Homem-Areia. Também. De Homem-Areia, ele já se vestiu de Homem-Areia. Areia do deserto. É, areia do deserto. É, areia do deserto. A gente vai contar essa história mais... Tem uma certa diferença. Muita diferença. Era só o paninho na cabeça, mas beleza. A gente vai contar essa história mais pra frente. Então, alguém saberia dizer ao certo como começou? Como tudo começou nos cosplay da vida aí? Como que o cosplay começou? E o que que é cosplay? Cosplay, cara, na verdade é um bando de loucos se vestindo com seus personagens favoritos de desenhos animados, de séries. Começou, tem duas vertentes aí que dizem que um começou nos Estados Unidos com um cara chamado Ackerman e uma outra que começou no Japão. Puta, por falar em Ackerman, esse cara aí, o nome dele já é bem sugestivo, né? Ackerman. Ackerman ou Ackerman? Uma coisa já... O cara já nasceu cosplay, praticamente. Nasceu cosplay, né? O cara já tem nome de super-herói, mano. Foi ele e a mulher dele num evento nos Estados Unidos, o WorldCon, que é um evento científico, renomado, né? Eles foram fantasiados de pilotos espaciais. Pilotos espaciais, que da hora. Mas só estavam eles vestidos ou a galera toda vestida? Só eles vestidos no evento. Ai, que bizarro, todo mundo de terno e gravata, eles lá de garoto do espaço. Fantasiados de Ackerman. É. Então podemos dizer que a ida do homem ao espaço surgiu dessa ideia aí dos caras se vestirem em 1939? Então foi daí que o... É, o que tava rolando? Segunda Guerra? Segunda Guerra. Os caras lá, brincando de piloto espacial. O cara ali no cosplay, lá no evento... De científico de New York. E tem uma outra vertente também que diz que isso começou no Japão, já em uma outra época. Em 1970. Isso. 1970? Os caras tinham lá os caras são muito fãs de mangá lá no Japão, né? Então isso já é uma coisa bem velha, discutem pra caramba isso. E existiam algumas pessoas que criavam seus próprios mangás, que eram chamados de doujinshi. Doujinshi? Eram os mangás amadores aí, só que tinham bastante qualidade, eram quase profissionais. Então, como eles não tinham dinheiro pra fazer a divulgação, eles se vestiam como os seus personagens e saíam na rua pra poder fazer a divulgação dos mangás. Como eles não tinham o que fazer, né? Eles se vestiram como personagens. Não, acho que até tinham, né? Acho que a ideia era os caras arrecadar algum dinheiro, né? Por isso que eles faziam os mangás, ou não? Ou era só a arte mesmo? É, existia aquele todo negócio artístico do mangá, os caras do doujinshi, que eram os mangás armadores, eles no final das contas acabaram seguindo carreira com o mangá, e muitos dos maiores artistas de mangá hoje, eles vieram do doujinshi. Puta, que da hora. Da hora? Hã? Ah, da hora, pra quem curte mangá, né, saber disso. Coisa de loser. não vou falar assim não, pô. É mesmo, vai perder mó audiência no seu blog agora. Pô, quem nunca leu um mangá na vida? Eu. Você não leu mangá? Eu não. Eu já assisti anime, já, eu assisti a Bleach. Mas ler mangá, não. Poxa, que isso. Nem o da... Tem um mangá agora que os caras lançaram, é mangá da Turma da Mônica. Mangá da Turma da Mônica? Isso é gibi. É, mangá da Turma da Mônica, tem... Mangá? É sério. Pô, não... Pra mim, isso é gibi, cara. É, pra mim também. Peraí que eu vou perguntar pro Maurício de Souza aqui no Google. Então... Porque o mangá, pelo que eu sei, ele começa de trás pra frente, né? Sim, ó. Então eu acho que se começar de frente pra trás, é gibi. Ó, então, ó. Segundo a minha esposa aqui, ó, já tem o mangá da Turma da Mônica e a Mônica como mocinha. Ah, é aquelas Mônica Jovem. Isso, e é mangá. Tá vendo? É mangá? É mangá. Na verdade, o mangá ele começa de trás pra frente por causa da língua japonesa, né? Que a gente lê ao contrário. Ah, tá falando que tem da turma da Luluzinha também. Ah, não. Acabaram com a minha infância. Acabaram com a sua infância. Não, mas então, voltando ao Dojinshi lá, mano. Ah, teve uns caras que bem conhecidos aqui, como o Ken Akematsu. Akamatsu. Um cara que veio do... Hã? Ah, sei lá, mano. É um cara aí que veio do... Que veio do Dojinshi também. Ele tornou-se um grande empresário do ramo mangá ou do ramo cosplay. Não. Porque hoje as empresas, elas gastam mó grana com coisa pra cosplay. Igual do cosplay, que antes o pessoal ele era o mais original, o mais tradicional, o cosplayer, ele tinha que construir sua própria roupa, né? Ele tinha que confeccionar sua roupa, seus artigos. E hoje, as empresas estão já gastando um dinheirinho já com cosplay. Sim, sim, tem. Estão criando lente, espada e traje já pro pessoal e a caráter aí pra eventos. Nos eventos. Cara, eu acho que tem que ser muito corajoso pra pôr umas lentes enormes daquela, tipo, com o olho todo branco ou com símbolos lá do Naruto, sei lá. Então, ah, mas já existem lentes pra isso, né? Não sei se vocês sabem. Lente colorida. Mas eu li em algum lugar na internet que tem essas lentes que aumentam o tamanho do olho, que mudam a cor, são próprias. Acho que foram desenvolvidas exatamente por esse negócio de caracterização de personagens mesmo. Ah, então, ó. Falando do Ken Akamatsu aqui, ó, que vocês perguntaram, mas quem é esse cara aí, né? Também veio, que veio do Dojinshi aí. Ele fez um mangá, tipo, conhecido pra caramba, que é o Love Hina, que foi publicado, inclusive, no Brasil pela JBC, né? Eu vi o anime disso aí. Então, ele que fez esse Love Hina aí. Que é bem legal, inclusive. E ele que fez alguma... Falando em ele que fez alguma coisa, aquele cara lá, aquele Ackerman, o Aquaman. Ah, o Ackerman. 1939. Ele, no final da conta, ele acabou se tornando o criador da... da Vampirella. Quadrinhos da Vampirella foram criados pelo Ackerman. Puta, que louco, mano. Mas isso aí já na década de 60, já, né? É, não, isso aí já mais. Bem mais pra frente, né? Falando aí, inclusive ele faleceu em dezembro de 2008, né? 92 anos, cara. Fala isso. Prova que cosplayer leva longevidade. Também todos os personagens do anime têm 12 anos, cada um. É, pô, é engraçado, né? Como que os personagens... Não, mas isso qualquer um, independente se é cosplay ou não, independente se é anime, se é japonês ou não. Os personagens, eles têm 12 anos durante 50 anos, né? Durante 100 anos, né? Parece um Peter Pan, né, cara? Parece um Peter Pan, né? Pô, que legal, eu não sabia disso, mano. O Forrest J. Ackerman, que foi o... O Aquaman, né? O nosso Aquaman. Vai ser o nosso Aquaman daqui pra frente. Também foi agente literário de Isaac Asimov. Esse é um dos caras que mais escreveram sobre ficção científica. Mas... Serviu de inspiração. É, serviu de... Steven Spielberg, Stephen King, George Lucas. Então ele é o pai dos pioneiros aí. Então. É, mano. Então o Jurassic Park e companhia vem dele. O cara é foda, mano. Esse cara aí é foda. E tem uma diferença no cosplay americano e no japonês, né? Não sei se vocês leram, acredito que tenham passado o olho por isso. Mas aqui diz que nos Estados Unidos a intenção é que você seja o mais inovador possível. Você não tem que ficar imitando à risca ali o personagem. Já no Japão, não. Você tem que ser o mais fiel ao personagem possível, né? Tem essa diferença que eu não sabia. Como é que funciona os concursos, então? Que, ao meu ver, os concursos de cosplay eram pra você ficar o mais parecido possível com o seu personagem. Desde a vestimenta até o comportamento? É, então, e tem essa questão de interpretação também. Nem todo cosplayer interpreta. Mas, graças a Deus. Graças a Deus. Pensou... Imagina ele imitando Naruto lá, dando os jutsu. Como imitar a areia do deserto. É, conta essa história aí da areia do deserto aí, que você se vestiu de areia do deserto lá no... Na verdade não foi bem assim, na verdade eu vez eu... Ah, foi um amigo seu, beleza. Vamos pensar que foi um amigo dele que se vestiu de areia do deserto. Então, uma vez eu fui no evento de anime, né? Porque eu gosto de anime, não de cosplay, de anime. Enfim. Sei, sei. Eu fui no evento de anime lá. Aí todo mundo vestido, né? Tipo, de cosplay de Naruto, de Bleach, de whatever. E tinha um cara que ficou muito famoso lá, que ele tava vestido como a areia do deserto. E o que era isso? Ele simplesmente colocou um tapete na cabeça amarelo e ele falou que ele era a areia do deserto. Que bola. Mas peraí, o que ele tava mais? Ele tava com tapa-sexo só? Ou tava de. Opa, como é que é? Ele tava só com tapete. Não, ele realmente só... ele tava segurando um tapete em cima da cabeça. Ele andava com as mãos erguidas segurando o tapete? Exatamente. Nossa. Zoado. Ah, tipo tapete flutuante, esses. Tapete que voa, né? Ele tava embaixo do tapete. Hã? Tinha alguma plaquinha identificando que ele era areia do deserto? Porque eu não saberia reconhecer. Tinha uma folha de caderno arrancada com as bordas ainda escrita caneta, assim, areia do deserto. Pô, e por falar nesse... Ele ganharia o prêmio de pior caracterização, né? O melhor, né? Ou mais criativa, né? Porque, pô, quem é que vai pensar em ser areia do deserto, né? Mas onde que foi isso aí? Foi num evento? Foi num evento chamado Anime Friends em 2006, que teve aqui em São Paulo. É, o Anime Friends é o maior do Brasil, né? Da América Latina, acho que foi. É, na verdade eu não sei muito, mas eu sei que é. Vai muita gente lá, um mais retardado que o outro. Mas como é que funciona? Vai todo mundo a caráter ou algum só? Vai pouca gente? Vai muita então, gente? Vai bastante gente a caráter, né? Que vai bastante gente que gosta dessas coisas, mas algumas pessoas não vão não, cara, como eu, por exemplo. Então, vai mais público jovem ou vai mais tiozão? Como é que é? Então, no evento vai muito mais os jovens, né, galera, assim, de, acho que de média de 14 a 17 anos, assim. Mas tem alguns tiozão, sim, e geralmente todos os tiozão estavam cosplay de alguma coisa e bem bizarro, geralmente. Tipo, cosplay de alguma coisa, assim, da época dele, assim? Não, tipo, cosplay do Naruto gordo. Nossa senhora! Eu não tinha ninguém assim, tipo, Ultraman, Flynn. Não, tinha um cara vestido do Chaves lá, cada coisa, mano, que você via. Oh, você falou de um negócio que aconteceu aí nesse evento aí, de pedofilia, alguma coisa do tipo? Ah, sim, é que teve duas meninas lá, que com certeza menores de idade, e elas foram de cosplay de Hentai, que é um anime que é sobre, tipo, sexualidade, assim, meio tem nudez no anime. E o cosplay delas era ela só de toalha, assim, no meio de todo mundo. Elas só estavam de toalha. Nossa. E a galera... Ah, eu esqueci de mencionar que elas também cobravam, tipo, pra dar beijo nos caras, tipo, deixar passar a mão nelas. Era tenso. Como é que era o negócio aí? Então, você não tinha contado, hein? Não tinha falado. Tipo, elas andavam com uma plaquinha, aí na plaquinha... É que lá a galera tem costume de andar com uma plaquinha com alguma frase escrita, certo, né? Aí, tipo... O que tava escrito na sua plaquinha? Eu não comprei plaquinha porque eu era muito pobre na época. Eu ainda sou pobre, mas não tanto. Aí na plaquinha dela tava assim, tipo, número 1, beijo, R$2. Número 2, passar a mão, sei lá, na perna, R$10. Um negócio assim, tipo, várias coisas assim. Inclusive tinha passar a mão no peito, um negócio assim. Caramba, velho. Você tá falando sério? Aí, é mesmo. Deu tanto que deu problema. Então quer dizer que nessa brincadeira você gastou 50 conto. Eu falei que eu era pobre. Então se dava pra dar um desconto. Você não falou, troca um beijo aí, pro tapete aí. Eu comecei a perceber que, né, tava essa putaria lá. Fugindo do controle, né? Aí ligaram pra polícia e foi a polícia lá pra resolver, porque é pedofilia, né? Não pode. Não pode. Mas eles não iam confundir os policiais como cosplayers? É verdade. Boa ideia, acho que eu vou de cosplay um dia vou começar a meter borrachada em todo mundo lá. Tipo, chegou dois policiais lá, os caras falaram, olha lá o fucking sucker lá. Melhor estilo Cacete Planeta, né? Ô, oh, mano. A Dani mandou uma imagem aqui que eu tenho que comentar, cara. Ele mandou um Spider-Man totalmente coiso, uns 30 quilos pelo menos. Fazendo pose. Olha lá o Naruto gordo. Pô, mano, tocar no assunto, né, você falou. Cara, eu acho ridículo isso, né? Os caras se vestem de cosplay, aí tem aquele físico atlético, né? ao contrário. E, tipo, o personagem é um personagem normalmente, sei lá, um cara forte, né? Alto, forte, o cara tem tudo a ver com o personagem, né? Aí fica a coisa mais linda do mundo, né? Como esse Spider-Man. Eu acho que ganha é a coisa mais bizarra, que ganha mais bizarro. Então eles estão bem, né? É, então, eles ficam famosos assim. Pô, mano, mas... Ou então aqueles que usam fantasia grudadas, tipo do Robin aqui, né? Aí acaba aparecendo o verdade. É mesmo, né? Falar disso, ó. Muito estranho. Tinha um Robin aqui na. No The Enciclopédia. Os tops são esse Robin e o Homer Simpson, cara. Homer Simpson, posso perder o Homer Simpson, tá demais. Tem aquele Piccolo também com a touquinha verde que tá muito bom. Eu lembrei do Chapolin Colorado quando eu vi, cara. Cara, esse Robin tá show de bola, hein, mano. O legal é que ele tá ali no mó pose com a menina. Na verdade não é show de bola, né? É show de coisa. Cara, tem que pôr essas imagens no seu post. Não, vai estar tudo lá no post, lá, todas as imagens que a gente falou que vai estar lá. Tem um fato interessante, diz que o primeiro cosplayer brasileiro foi o Henry Cristo. Cristo? Por que o Henry Cristo? Explica aí, mano. Pô, o cosplay de Jesus, mano. Cara, ele era o cosplayer do The Holy Bible. É, não, ele é Jesus, pô. É verdade, mas ele imita tão bem o personagem. Merchan ingrato aí. Ah, então, outra coisa que eu tava vendo aqui também, no cosplayer.net, que os caras têm aqui o cronograma dos eventos que vão ocorrer no ano que vem, aqui no Brasil, você viu? Tipo, peraí, mas tem evento que é tipo cosplay, o evento mesmo? É cosplay, exatamente, cara, difícil de acreditar, mas tem. Não, cara, aqui, ó. E engraçado é que, assim, no texto tá escrito, né? Foram divulgadas as datas de todos os eventos onde serão disputadas as etapas do Circuito Cosplay 2010. Caramba, como que é isso, né? É, etapas do Circuito Cosplay 2010. Será que o cara tem que ir vários eventos e cada evento ele vai somando pontos pra ser considerado o melhor cosplay, coisa do tipo? Deve ser, cara. Ou então vai o cara de Wolverine, vai outro de Naruto e sai na porrada e vê quem ganha. Nossa, acho que cara, uma coisa que seria da hora, né? Seria, tipo, luta livre mesmo de cosplay, né? MMA de cosplay. É, tipo, MMA de cosplay, né? Porque se rola essa interpretação de personagem aí, quem melhor interpreta e melhor é caracterizado tem mais... Tá, não sei o nome. Em várias categorias, né? Tem uma... categoria da competição de cosplay, que é como você tá vestido, como você tá caracterizando seu personagem. Que é o tradicional mesmo. Tem a categoria de interpretação. Tem também um negócio que chama o teatro cosplay, que o pessoal faz um teatrinho lá de algum tema, e isso rola nos eventos de anime, no Anime Dream, se eu não me engano, rola esse tipo de coisa. É um outro evento, que é o segundo maior evento que tem aqui no Brasil. Puta, tem no Anime Friends aí, ó. Essa modalidade. É. Na verdade, quem criou isso aí foi a Yamato Comunicação, que criou esse teatro. Tem que ter um japonês, né? Teatro cosplay. Tem que ter um japonês. Não, sempre, né? Lógico, né? Não, coisa louca, é tudo do Japão. Né? Aliás, dizem que os caras se vestem assim lá diariamente. Os caras saem na rua e cara, mas o mais engraçado de você ver é que os grandes eventos mesmo, pelo menos aqueles que são divulgados, são os americanos, né? São as grandes. É, os caras têm um jeito de divulgar as coisas que foge do controle, né? Tem vários eventos, assim, que tem, tipo, uma visualização mundial, assim, maior do que os que ocorrem no próprio Japão, né? Mas a figura do japonês de cosplay é que fica gravada na... Ah, não, é. Quando você fala de cosplay, você associa a um japonês, né? Você não imagina... Com certeza. Hã? Com certeza. Porque cosplay se lembra de anime, né? Anime japonês. Então é inevitável. Na verdade, cosplay é bem do mundo de bobo. Ah, porque é bobo. Os caras estão lá, acreditam que ele é o... acreditam que ele é o Goku. E se você fizer uma rápida pesquisa aí por qualquer site, você vê que os que melhor se caracterizam são os japoneses. Sim. Então acho que fica meio associado mesmo, porque ficam muito parecidos com os do desenho. Ah, então, voltando lá ao cronograma de eventos lá do 2010, né? Eventos 2010, né? aqui, ó, no cosplayer.net, os caras têm 8 eventos na agenda aqui já, até julho do ano que vem, pra você ter uma ideia. Cara, imagina, antes de procurar sobre cosplay, eu não imaginava que tinha, pelo menos aqui, no, aqui em São Paulo, tinha tanto cosplayer, tanta gente que gosta de ser cosplay, não sei se é esse nome que se dá, ser cosplayer. Eu diria tanto idiota. Pô, cara, tá vendo um negócio aqui engraçado. Tem uma comunidade aqui que ensina, cara, faz tutoriais de como você criar acessórios, armaduras, cabelos, maquiagem, materiais pra você confeccionar o seu bom... seu personagem. Ah, é? Até que da hora. Ah, mas então, engraçado, né? É, os cosplayers, eles são conhecidos por quê? Por criarem as suas próprias vestimentas ou por adquirirem, ou por comprar, ou por ter a melhor vestimenta, independente de criar ou não? É, o mais tradicional é aquele cara que cria, né? Cria, confecciona desde o início o seu vestimenta, sua veste. E eles têm um negócio que você acaba divulgando imagens do processo de desenvolvimento da sua armadura, da sua espada. Então você acaba levando para o evento tudo esse tipo de coisa. Ah, é? Puta, falar nisso, cara, você viu esses, principalmente Bleach, esses, os caras normalmente têm espada, né? Cara, tem uns que, os caras têm uma espada tão grande que eu imagino como que os caras fazem pra andar com aquilo, pra ir pra esses eventos, né? Eu imagino ele entrando no ônibus. Imagino, é exatamente isso que eu tava imaginando agora. Imagina o cara entrando dentro do busão, bem paulista mesmo, do busão, pô, lotado, na hora do rush, pra ir pra um evento. É, pra ir pra um evento desse, com uma espada que não cabe nem... O cara tem que entrar de lado. Passando assim, na catraca do busão. É, não... Tentando passar lá o bilhete único. Bate a espada no canto, aí bate na cabeça da Vega. Cara, tem que ser mais. O cara entra, todo mundo desce do ônibus. Acho que o pessoal deve ficar com medo, né? Quem, não... quem vê essas espadas, né? Esses negócios. Essas roupas, assim, sei lá. Ah, os mais mal informados não devem saber quão louco são aquelas pessoas, devem mesmo. Ah, com certeza. Não, então, outro personagem que a gente... Puta, esse ficou na minha infância pra caramba, assim. Foi um dos desenhos que eu mais assisti, foi Cavaleiros do Zodíaco. Você vai ver o meio do chumbo, né? Cara, é muito foda. Não, é engraçado, né? Uns anos atrás você via bastante, né? Hoje você não vê mais, né? Galera se vestindo de Cavaleiros do Zodíaco, né? Olha, pra ser sincero, de Cavaleiros, cara, eu nunca vi nenhum cosplay. Não? Não, de Cavaleiros não, cara. Eu já vi de tudo, menos de Cavaleiros. Existe um cosplay de Pikachu, por exemplo? Existe, cara, eu já vi, mano. Você viu um cosplay de Pikachu, cara? Zoado, hein? Caverna do Dragão também, né? Pô, Caverna do Dragão. Nossa, velho, esse Pikachu tá muito zoado, cara. Nossa. Legal esse celular, né? Ele usa esse celular pra evoluir. Esse celular não... Cara, acho que o legal desses cosplayers aí são os caras que fazem dois papéis, né? Normalmente, né? Que nem esse aqui, ele poderia fazer muito bem o cosplay do E-Honda, né? É, ficaria melhor, cara. E Pikachu evolui para E-Honda. Você corre pro banheiro, tira a roupa, pega uma tunguinha e volta. Pegou o pratinho, comi hoje, já era, né? Tá tudo certo. Então, você falou também, ô Piola? Você falou de qual outro? O Caverna do Dragão, né? Pô, Caverna do Dragão é demais, cara. Nossa, e tem bastante, cara. Muita gente se veste de Caverna do Dragão. Caverna do Dragão é épico, sem fim, e a galera fica imaginando o final. Você decide o final. Cara, Caverna do Dragão... O final que eu considero real é que todo mundo tá no inferno e o Vingador era o cara bonzinho e o Mestre dos Magos era o malvadão. Cara, mas tem uma teoria de que o Vingador e o Mestre dos Magos é a mesma pessoa? Então, não tem tanta teoria. Tem uma teoria que o Vingador é filho do Mestre dos Magos. Caramba, velho, se a gente fosse aprofundar em Caverna do Dragão, a gente vai longe, cara. Os magos, cara. É, eu acho que a mãe deve ser o Tiamat, né? Sei lá. Pô, mano, será que não tem nenhum cosplay do Tiamat? Nossa, o cara tem que ser bom. Quantas cabeças que ele tinha? Nossa, eu não lembro. Cara, eu não lembro quantas cabeças que o Tiamat tinha. Ah, eu conseguiria fazer o cosplay de no máximo duas cabeças. É. Não entra nesse nível de detalhe, não. Que coisa horrível, cara. Ô, por falar nisso, cara. Cara, se fosse pra ser um cosplay, qual cosplay cada um gostaria de ser, mano? Cara, aí você foi sua barra, né? Hã? Essa barra, pô, mano. Acho que sempre tem aquele personagem que cada um se familiariza mais, né? Porra, eu com o Superman, já pensou, cara? Cueca por cima da calça, da hora. Hã? Cara, ele cosplay, talvez o homem codorme. Nossa, eu ia falar isso, cara, que merda. Não adianta, Eric, você vai ser a Aria do Deserto sempre. E você, Daniela? Ah, eu acho, como foi o único anime que eu assisti, que eu curti pra caramba, eu acho que seria a Rukia do Bleach, curti ela. Ah, mano, você foi muito... Muito séria, né? É, não, a gente tá zoando. Ah, mas eu não tenho o que falar pra zoar. Não é querer cortar graça. Ah, mas aí que é legal. Ô, Piola, não é você aqui não, o cara de Omicodor, né? E o que, cara? O que é o que do Omicodor já significa? Hã? Esse Q do homem codorna que significa? Ele tem um Q no peito, né? É, eu não lembro. Você fala cordona em inglês. Cara, que question. Deve começar com o Q, sei lá. Que dirma. Ah, esse outro aqui tá melhor, cara. Nossa, tá mais que não deveria ser mesmo. Não, porque ele colou com uma fita ali, né? Que horrível, cara. Eu quero nem pra pintar a merda da camiseta. Cara, o legal é que assim, os japoneses, né, eles normalmente se vestem de personagens de animes, mangás, né? Bem japonês mesmo, né? Já os americanos não, cara. Qualquer coisa pra eles vira cosplay. Qualquer desenho. Areia do deserto. É, até a areia do deserto. Cara, até coisa que não tem nada a ver, os caras se transformam em cosplay. Mas o mais comum mesmo é ver os personagens de filmes renomados, filmes feitos pra geeks, nerds, né? Tipo, feitos não, né? Que se tornaram, né? Filmes pra geeks, nerds. Tipo Star Wars, Star Trek. Nossa, é verdade. A galera indo de Spock nos eventos. Cara, é... Não é? É, fora os Pac-Man da vida também. Sim. Vocês assistem uma série do The Big Bang Theory? Sim. Que o Sheldon, Sheldon é meu herói, cara. Que vai de cosplay de efeito Doppler. Ah, então, The Big Bang... Fala aí, mano, desculpa. Não, então, é muito bizarro. Chega no pessoal, ninguém entende, né? Um monte de listra, aí ele... Não, vou te dar uma dica. Não. Essa é a dica do cara pra replicar o efeito Doppler. Que zoado, cara. Bizarro, cara. Cara, legal do Big Bang Theory é um que todos eles vão pra uma festa e todo mundo se veste de Flash. Já viu isso aí? Flash, aquele cara que corre rápido. Flash, Marvel. Não, eu não vi esse. Puta, você não viu, cara? Acho Marvel? Vi. Flash é Marvel? Não, não é Marvel, é DC, caramba. Então. É DC. É DC, pô. Então, e ele se veste de Flash. Todos, né? Todos se vestem de Flash. Legal, mas tem 5 Flash na mesma festa. É, 5 Flash na mesma festa. Bizarro. Bizarro, mano. Tava lendo que tem dois tipos de cosplayer. Tem o cosplayer caça-níquel. Como que é o cosplayer caça-níquel? Então, caça-níquel é aquele cara que se veste de com seu personagem pra ganhar um dinheiro, assim, fins lucrativos. Como assim? Pra diversão. Ah, o cara vai nos eventos e, que nem a, o Eric tava falando, R$2 um beijo, R$10 passa a mão na perna. Isso aqui, isso aqui tem outro nome. É, acho que aqui no Brasil não funciona muito bem, não, cara. Pô, o Eric, foi com 50 conto e voltou zerado, né? Não, e qual que é o outro? E sem tapete ainda, é verdade. Não, então, é o cosplay com a caça-níquel e qual que é o outro? O outro é o pro diversão, que é o cara que visa só divertimento. É um bobo nato. Ou competição. Ah, tá, no caso, esse pro diversão é o cara que compete mesmo, que se veste... Ah, é, porque tem bastante gente que vai, principalmente esses eventos aí, os caras vão pra competir mesmo, né? Com a melhor fantasia, melhor interpretação e coisas do tipo, né? Tem alguns eventos que chegam a dar prêmios, né? Uma vez eu vi na TV1, que eu não sei o nome qual era, que o melhor caracterizado, a melhor interpretação, o vencedor iria pro Japão. Pô, que louco. Pô, legal, cara. Ia pro Japão competir lá também? Eu acredito que sim, né? Ou talvez aprender técnicas de aprimorização. Aprimorização. Existe essa palavra, caramba! Não, aprimorização sim, mas apro não. Apro... Então, apromirização, sei lá o que que é. Mas enfim. Oh, o legal, cara, é esses caras que não são cosplay, mas se vestem como e muitas vezes sem saber. O cara que parece, né? O personagem. Parece o personagem sem saber, né? Tipo. Não, tem um amigo que ele é igualzinho ao Beavis, do Beavis and Butt Head, cara. É muito igual, cara. Esse aí não precisa aí se vestir, né? Ele já vai a caráter, já, né? Sim. Só pode ele falar também. Ei, Butthead. Alguma coisa pra terminar o nosso... Não, então, o que cada um falaria, tipo, por exemplo, Eric, o que você falaria pra um cara que quer ser cosplay? Qual a dica que você daria pra ele? Não seja, vai fazer alguma coisa útil na sua vida. Ah, eu daria um conselho diferente. O que você falaria, daí? Tipo, faça, mas tenha bom senso. Não vá com tapete na cabeça, não. Vestido de areia do deserto. Isso aí não dá futuro. Ah, então é por isso a raiva do Eric? Porque ele não fez muito sucesso lá? Eu não vi muito sucesso no Arena. Foi feio aí, não deu certo. E você, Piola, qual a dica que você daria pro cara que quer ser cosplay? Cara, eu manteria a distância do cara que quer ser cosplay. Por quê, mano? Coisa mais bizarra, cara. Eu não teria conteúdo nenhum, eu não falo com esse tipo de gente. Minha mãe me ensinou a ficar longe. Pô, mano, mas você é super fã, que eu tô ligado. Você também foi nos eventos, vai direto. Cara, eu ainda vou ir, cara. Eu ainda vou ir nesses eventos pra ver como é que é, pra ver o quão bizarro é esse tipo de coisa. Cara, mas deve ser da hora, né? Principalmente as meninas que se vestem de cosplay, né? É, as meninas eu acho que tem os dois lados, né? Quais os dois lados? Tem as meninas bonitinhas e as meninas que beberam um pouquinho demais. Como assim as que beberam um pouquinho demais? O que é isso, cara? Tem as mais inchadinhas, né? E que estão lá vestidas de um jeito peculiar, diria. Sério? Puta, mas é foda. Tem umas que se vestem até, fica até legal, né? Ver vestida de. O que é? De Jill Valentine, de Kami, né? Mas tem umas que. Mangá que tem aquele negócio de mulher ser sensual, né? Você não encontra um mangá de uma personagem de mangá gorda. Cara, por falar em mangá, uma coisa que eu sempre tive curiosidade de saber se alguém tiver uma explicação pra isso. É por que os mangás japoneses são caracterizados por personagens com cabeças grandes e olhos enormes, sendo que na verdade eles têm os olhos puxados e pequenos. Cara, acho que tá aí. Respondei isso aí. Não, você já prestou atenção, cara? Todo desenho japonês é aquele personagem com cabeção e um olho grande, né? Acho que é trauma. mas tem, faz sentido isso, o negócio de trauma, porque hoje, pelo menos nos últimos anos, as japonesas têm feito, inclusive, operações plásticas para aumentar o tamanho dos olhos, para deixar eles menos esticados e puxar mais pro lado ocidental. Nossa. Ah, a cabeça, não sei, mas eu acho que o olho tem alguma coisa relacionada à estética, não? Tipo, os olhos grandes seria algum tipo de padrão de beleza lá. Os olhos grandes? Tá, uma coisa que elas não têm, é isso. Exatamente. Porque se você ver a caracterização das cosplayers, elas devem usar lente, alguma coisa, elas sempre estão com a parte preta do olho bem grande, bem ressaltada, o que não é normal de um olho. Mas se fosse assim, de querer ressaltar o que eles não têm, todos os cosplayers e desenhos de mangá teria que ter bunda grande. Que é o otaku? Otaku é aqueles caras que são viciados em anime. Tipo, a galera que assiste, tipo, o cara que entende tudo de anime, faz cosplay, entende tudo que acontece. O cara que tá por dentro. Ah, é? É um emo japonês, né? Em termos mais compreensíveis. Ah, o legal é que assim, então dá pra fazer um otaku facts, né? É, bem o estilo Chuck Norris facts, né? É, tipo, isso aqui. Otaku não assiste desenho, vê anime. Otaku não tem fantasia, faz cosplay. É. Otaku alpinista não usa corda pra escalar, ele concentra o chakra. É, essa é boa. Otaku não vai à escola, manda bujim. Bushin e é feliz. Que é isso, cara? O que é Bushin? Sei lá. Tá quando vai ao paraíso, vai pra Soul Society. Cara, suaca. What the fuck, o ta... Não, essa é a melhor. Otaku não tem show de calouros, tem talento otaku. Bosta! Otaku não perde a experiência. O Otaku não fica desempregado, vira Ronin. Não, essa é a melhor. O Otaku não tem caderno, tem Death Note. O Otaku não perde a memória, faz novos amigos. Eu não seria amigo de Otaku. Brincadeira, galera, eu não sou preconceituoso. Oh, Otaku não se cansa, guarda o último golpe para o final. Isso também que eu falei no seu dia. Bem, cara. Nossa, cara. Invocar o sétimo sentido. Alguém tem alguma coisa a falar, alguma coisa a agradecer, alguma coisa, algum merchan a fazer, algum plim-plim pra deixar? Queria agradecer meu pai, minha mãe. Beleza. E principalmente a você. Obrigado, cara. Ainda bem que nós não estamos na turma da Xuxa, né? Acho que você errou o programa. É, eu queria mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai e pra você. Pô, né? Cara, padrão. Obrigado, cara. Padrão da Xuxa. Eu queria agradecer, na verdade, aqui um amigo nosso que deixou de vir ao Obcast. Senhor Marcelo Francisco de Ângelo, ficou devendo, velho. Mais conhecido como Filho do Seu Coelho. Não perguntem o porquê. Ah, bom, então você falou mais conhecido como Filho da. É, nessas horas tá mesmo, mas ele vai ouvir isso, com certeza. Não, ele seria essencial para esse podcast, porque ele foi fantasiado de Naruto no último Anime Friends. Participou dos concursos e tudo mais. E ganhou, inclusive, né? É, se não me engano, ele ganhou alguma ganhou coisa. Experiência. E você, Dani, tem que agradecer alguém? Oi. Hoje eu vou agradecer. A sua mãe, a sua pai, especialmente pra mim também, não? Vou agradecer você de novo por ter me esperado, claro, porque demorei um pouco. E eu vou agradecer o Camus Hadenes e ele sabe por quê. Obrigada. Quem? Pela paciência e pela ajuda. O Camus Hadenes. Camus Hadenes. Esse é um cosplay também? Tá, obrigada. Obrigada pelo convite de novo, por ter me esperado. E é isso aí. Obrigada. Obrigado nada. É você que vai editar isso. Mas... Opa, então, vamos lá. Não vale cortar a parte das... da música do menino da porteira aí, tá? Ah, é verdade, né? Ó, não podemos esquecer. Não esqueci, não. Não podemos esquecer de adicionar menino da porteira em todas as falas do Eric. A pedido dele, hein? Vai ter menino da porteira na trilha sonora, a pedido do Eric, hein? Se caso você ouviu o podcast até aqui, Se caso você ouviu o Obcast até aqui e não entendeu o porquê do Menino da Porteira, agora você tá entendendo, porque o Eric pediu que todas as falas dele tivessem o Menino da Porteira. Ele não pediu, ele implorou. Ele implorou, ele falou, só vou participar se tiver o Menino da Porteira nas minhas falas. Por favor, pessoal, ouça o Obcast bêbado. Pô, galera, eu vou agradecer a galera que sempre ajuda... Sempre ajuda a fazer o Obcast aí, a Dani, o Diego, que não tá participando, não participou ainda, mas vai participar um dia, segundo ele, mas sempre tá me dando uma força com isso. E eu acho que só. Vou agradecer mais ninguém, não, ninguém tá me pagando pra fazer isso. Fazer merchan de graça. Ó, mas galera, se alguém quiser que eu agradeça alguém, por favor, tá? O número da minha conta é. Não haverá nenhum problema, pode me mandar um e-mail que eu te mando de volta com os meus dados bancários, não haverá nenhum problema nos agradecimentos, beleza? Então valeu, galera. Valeu, galera.